Prestate a cabo, 3204. 3204, atrás da pouso, pistão no zero, vento 160 graus, no zero nós. Eu vou no zero. Oi, Salvador. Boa tarde. 5-0-1 da Azul. Sinal 8, amiga. Azul 5-0-1-1. Mantenha a aproximação, aguarde a pista livre. Mantenha aguardando. Golfo Bravo Índia, condições de alinhar e decolar sem parada a partir da próxima interseção direita. Ainda cola, vento 150 graus, 10 mais. Golfo Bravo Índia. Azul 5011, vento 140 graus, 10 nós, livre pouso, portão 10. Livre pouso, azul 5011. Golfo Bravo Índia, decolou os 23, controle 119, decimal 8. Uma boa tarde. Controle 119, boa tarde, obrigado. Salvador, Santos 3206, boa tarde. Então, 3206, mantém a aproximação, aguarde pistão no zero livre. Quase. Azul 5011, solo 24, solo 121, decimal 1. Uma boa tarde. Então, 3216, livre pouso, pistão na 0. Vento 160 graus, 08 mais. Livre pouso, não no 0, está 3216. Autorizado o cruzamento, táxi até o pátio 5, pode estacionar com frequência livre. Uma boa tarde. Dois, Salvador, bom dia, voo no 962, passa Simbra, baixado travado. No 962, mantém aproximação, aguarde pista livre. Aguarda. Solo 1, decimal 1, boa tarde. 1, 2, 1, obrigado, boa. No 962, vento 200 graus com 1 a 0 nós, livre pouso para 0. Livre pouso, no 962. 1864, visual com tráfego na final. Positivo. Após passagem do tráfego, alinha e mantenha no 0. Após o tráfego, alinha e mantenha no 08, né? Solo 1, 2, 1, decimal 1, boa tarde. 2, 1, 1, boa tarde, Sereno. Rumo 864, vento 180 graus, 08 nós, livre decolagem, pistão 0. Livre decolagem, pistão 0, 864. Juliette Tango Zulu, mantenha o ponto de espera. Azul 4076, livre pouso pista 10, vento 170 graus, 10 mais. Sim, livre pouso 10, azul 4076. Juliette Tango Zulu, visual com tráfego na final. Faz a passagem do tráfego ali, mantendo 10, Juliette Tango Zulu. Uno 864, Lecolos 31, no controle 119, decimal 8. Boa tarde. 19, 8, boa tarde. Azul 4076, Solo 33, Solo 121, Décima 1, boa tarde. Azul 9, Livra, Azul 419, 4076, boa. Juliette Tango Zulu, livre de decolagem, vento 190 graus, 08 nós. Juliette Bravo Delta, nem mantendo zero após o Juliette Tango Zulu. São Zulu decola aos 35, controle 119, décima 8. Uma boa tarde. Controle 119, décima 8, Juliette Tango Zulu. Juliette Bravo Delta, livre de decolagem, vento 190 graus, 10 nós. Torre Salvador, um bom dia, Xaner 254. Dia Xaner 254, ali mantendo zero. A linha e mantendo no zero, 254. Juliette Bravo Delta, Decolos 37, controle 119, decimal 8, uma boa tarde. 198, gráfico, boa tarde. Janeiro 6254, após decolagem, manter proa até o 4 mil pés. Delícia decolagem, vento 170 graus, 08 mais. Janeiro 6254, está iniciando, manter a proa até 4 mil. Janeiro 254, decolou os 40, controle 119, decima 8, boa tarde. 198, boa. Torres Salvador, boa tarde, azul 4663, patroa, ponte espera da 10. Azul 4463, a linha decola, vento 170 graus, 10 mais. A linha decola, 4463. Na decolagem, azul 4, né? Azul 4463, decolou aos 47, controle 119.8. Boa tarde. 19.8.4663, boa tarde. Salvador, é o Gordo 70. Gordo 70, livre povo, sistema 0, vento 170 graus, 10 nós. Autorizado o pouso do Gordo 70, contente pouso baixado e travado. Salvador, boa tarde, trip 5220. Trip 5220, mantenha a aproximação, aguarde pista livre. Aguardando pista livre, trip 5220, fui LS, entre o tráfego à frente. Seguimento bom, boa tarde, Jornal 97, ponto 0, pronto. Ok, ali mantém, aguardando autorização para decolagem imediata, com o número 67. É, ali mantém, aguardando para decolagem imediata, com o número 67. Gordo 70 no solo 51, libere à direita, agilizando manobras, mantenha a minha escuta, ingresse Fox Alpha e reporte da Taxi Delta para cruzar a pista 1028. Mantendo a escuta, o Gordo está ligando para a próxima delícia. Afirmativa, reporte na Delta para o cruzamento. Passagem no cruzamento, Gordo. Gol no 167, vento 190 graus, 10 nós, livre de decolar. Livre de decolar de zona 0, gol 167. Sou externo, baixado e travado, listando 335220. Confirme. É o 35220, passou o marcador estando, baixada e travada estando, centro do tráfego. Trip 5220, vento 190 graus, com 109, autorizado pouso, 10, check 30. Baixada e travada. Gol no 167, decolado aos 53, chama o controle, 1198. 198, quanto? Poitin 3290, passando externo, bom dia. 3290, ciente número 2. Continua a aproximação, agora de puxaria. Alta para o cruzamento, gosta, tá certo. Cruza de imediato? Afirmativo. Ok, de imediato, táxi até o pátio militar, estacionar a frequência livre. O 35220 no solo 55, libere à direita e ao livrar, chama o solo 121 no decimal 1. 121 na direita. Boa tarde. Tô 3290, autorizado pouso, vento 180 graus, 089. Na pista 10, de pouso, 3290, obrigado. Salvador, Cascavel 72, estabilizado no ILS X-Ray da 110, está marcando. Cascavel 72, continua a aproximação, reporta a baixada travada, marca 2T. Encontrando marca 2T, marca travada, Cascavel. Livrou 3290. O solo foi 57, estacionado, chama o solo 211, corrigindo. Confirma a frequência? 211. 211, sim. Cascavel 2, está no externo, baixado travado, visual contínuo. Cascavel 72, autorizado o pouso, pista no zero, vento 190 graus, 09. Autorizado o pouso, pista no zero, Cascavel. Gordo 72 no solo 01, táxi à esquerda até o pátio militar e ao estacionar a frequência livre. Afirmativo, Cascavel 72. Pode ficar pronto para o ingresso no 7, Mike Thiago. Flexera Golf. Sou autorizado. Autorizado o ingresso e forma a melhor e pronto. Flexera Golf autorizando decolagem, vento 180 graus, 089. Controle 198, Mike Cervo. 198, agora grato. Torre Salvador, boa tarde. Papapá, Charlie Mike Papá, estabilizado, sinal ILS, pista 190. Torre Salvador, boa tarde, papapá, Charlie Mike Papai, estabilizado, sinal de pista 190. Charlie Mike Papai, pouso a 10 ou 16? Na 190, por gentileza. Ok, livre pouso, vento 170 graus, 109. Livre pouso, pista 190, Charlie Mike Papai. Torre Igual no 867, próximo para espera no 0. Mantenha ponto espera, 1-8-6. Torre Salvador, boa tarde, passageiro 2230. 1-8-6-7, mantenha posição. O 2230, chama passando externo, o chefe de trem, número 2. 102230. Tem condição de decolagem imediata. O tráfego já foi autorizado o pouso à frente, ok? O tráfego da final já foi autorizado o pouso. Certo.